Bola na Rede. Ora, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 9º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da SCFM. Viste, Jorge? Espetáculo, grande introdução. E Jorge, vou começar já por ti, porque esta semana sei que estás muito contente. É a primeira vez que tu vens aqui comentar... A sério? Uma vitória do Sporting. É verdade, Jorge. A gente já fez uma data de emissões também, né? E não, é a primeira vez com... Já lá vamos aos jogos, vamos só apresentar. Então, lá, Jorge. Então, porquê é que tu perguntaste-me o quê? Era só para começar. Olá, Tiago, depois de duas derrotas consecutivas para o campeonato. Também! Mas uma boa vitória na Liga Europa. Olá, Tiago. Olá. Como e estão agora? Todos? Está tudo bem, Tiago? Não, está tudo sempre, tudo bem. E agora? Confiante. Vamos dar aqui a palavra ao João Monteiro. Olá, João. O agora representante do campeão nacional, Futebol Clube do Porto. Olá, João. Ai, estes são os filhos do dragão, unidos para vencer, Mário, depois cortas ansiosos esta parte, por fazer, e deste Porto campeão, la la la la, la la la la la. Pronto, e agora baixas o microfone. Frasco, la, la, la, pronto, resultou bem assim. Exato. É só baixar os microfones. Pronto, resultou, vamos então começar a análise dos jogos com a jornada. Quem me está a filmar é um grande sacana. Pode sair o remate, falta pé! A jornada. Tiago, vamos começar por ti a análise da jornada. Vamos importas? A isso, rapaz. Não, era esse. É que como na semana passada não tivemos programa, vamos ter de fazer uma pequena análise ao Porto Benfica, se não te importares, claro. Exatamente. Esse joguinho sem importância nenhuma. O dono do frasco tem de falar. Faça favor. Tiago, primeiras considerações sobre o Porto campeão. A sério? basicamente. Sério? Ah, faço as é um justo, mínimas. É um justo vencedor, faço não? Faço as mínimas e que se exigem, ou que não se exigem, sei lá. Não dou os parabéns porque não tenho o mínimo interesse em dá-los. Simplesmente digo: há um campeão minimamente justo, mas que vai acabar, como eu dizia no último programa que nós cá estivemos, vai acabar de uma forma fraquíssima o campeonato. Mas agora também já não tem nada a perder. Mas é este o futebol que o Porto pratica. Aqui o Jorge deu uma ajuda. É este o futebol que os portistas gostam. O futebol que nós vamos ter até ao final da época. Pronto, vamos aí, sem dúvida. E achas que vamos ter um Porto invicto até ao final? Ou achas que aqui a equipa do Jorge te vai dar uma ajuda? É que sabes que o Benfica é a única equipa neste momento que foi campeã invicta. Sim. Agora o Sporting não ganha, não estou a ver o Porto a perder mais nenhum jogo até a final do campeonato, Tiago. Vamos ver com a falta de qualidade que eles têm mostrado em campo. É bem capaz de acontecer. Não sei se com o Sporting, se com outra equipa. Eles ainda têm mais quantos jogos? Mais... Quatro? Vais torcer pelo Sporting no próximo jogo, Tiago? Não, isso é o que eu te digo, eu não tenho mínimo interesse disso, não sou desses clubes anti-Benfica, nem anti-Porto, nem anti-Sporting, nem nada assim do género. Eu sou benfiquista, serei até ao fim, e portanto este campeonato já não dá mais para nós. Paciência, a dar o próximo. O Porto sai bem, sai de cabeça levantada, mas ainda assim, e continua a insistir nesse ponto, sai com um futebol fraquíssimo no final, mas pronto, isso não é problema meu, como dizia o outro. Mas não ficaste satisfeito com a exibição do Benfica, certamente, contra o Porto. Estou a falar do jogo em concreto. Sim, esperava um bocadinho mais, obviamente, nem que fosse só pela coisa de estamos no nosso estádio, quem manda aqui somos nós, e a verdade é essa, quem manda ali somos nós. E naquela noite podíamos ter estado muito melhor do que estivemos. É a DP também. Tiago, e agora tenho que fazer uma pergunta, eu vou fazer a mesma ao João, mas vou ter de fazer já esta pergunta. Achas que este Porto é mais forte e consistente do que o Benfica da temporada passada? Em termos de campeonato? Apenas em termos de campeonato? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Tem mais pontos. Em termos de pontos, é claramente sim, superior. Mas se tu vises uma coisa, e se fizermos essa análise, se fizermos uma análise de qualidade não, do não, princípio Mário ao perguntou, fim... O Mário perguntou se o Porto foi mais consistente. E foi, porra. Consistente. Tem mais pontos. Eu perguntei, forte e consistente. Se vocês gostam de olhar para números, nós olhamos para números e pronto. E limitamos o futebol. Quem ganha o campeonato é quem tem mais números. Eu meti dois adjetivos. Eu disse forte e consistente. Portanto, não sei, até podes dividir as coisas. Para mim, o Benfica foi mais forte ano passado, consistente terá sido o Porto neste ano. Pronto, se queres assim as coisas, eu dou-te assim as coisas, porque há muito mais qualidade do Benfica ano passado do que o Porto neste ano. E Jorge, concordas com esta? Eu acho que o Benfica praticava um futebol muito mais espetacular e muito mais para vender bilhetes e umas camisolas e não sei o quê, mas o Porto tornou-se este ano e viu-se claramente, jornada após jornada, que o Vilas Boas conseguiu transformar a equipa num robô, numa máquina autêntica que entrava em campo e fazia aquilo que era preciso, jornada após jornada. E o que é certo é que, com mais ou menos espetáculo, com mais ou menos Hulk e lances e golos bonitos, que era a imagem de marca do Benfica do ano passado, o Porto conseguiu este ano um resultado ainda melhor, com mais pontos, mais eficácia e muito mais consistência ao longo da época toda. E acho que é preciso parar as águas. Uma coisa é jogar futebol bonito e espetacular, outra coisa é ser campeão com a limpeza e com a eficácia que o Porto fez este ano. E pronto. E será que vai ser o Sporting a tirar a invencibilidade ao Porto, Jorge? Eu acho que, quanto mais não seja por aquilo que estamos aqui a discutir, por aquilo que se viu no Estádio da Luz, acho que o Sporting tem ainda mais um gostinho especial para ganhar. Em primeiro lugar, porque o Sporting é o único que ainda está, dos três grandes, ainda está a tentar garantir alguma coisa dos seus objetivos humildes, mas ainda está a lutar por qualquer coisa. E acrescendo isso ao facto de há sempre a rivalidade por se tratar de um clássico, acho que o Sporting vai encarar este jogo de frente e com toda a atenção e com toda a... O Sporting vai encarar o jogo de frente porque o Benfica encarou por trás. O quê? Mas tu não viste? Atenção. Que é literalmente isso. Já fala. Pronto, só concluindo aquilo que tu perguntaste ao Tiago do jogo do Porto-Benfica, eu acho que mais do que... Achas que o Porto foi claramente superior no jogo? Acho que foi superior, e acho que este jogo foi o espelho da época, em que o Benfica é claramente prejudicado por aquele boneco que meteu entre os postes, e que mais do que um joguinho atrás do outro e alguns lances caricatos, pronto, óbvio que te fez algumas excelentes defesas, não sei o quê, mas mal dele se não fizesse pelo dinheiro que ele custou ao Benfica. Acho que é ele um dos principais culpados. Não falo exclusivamente do jogo contra o Porto, mas ao longo da época, sobretudo no início da época, verificou-se o nervosismo e não justificou o investimento que foi feito nele. E acho que este jogo é claramente o espelho e a cara deste campeonato que se passou. Quer dizer, há ali meia dúzia de lances, pronto, do meu ponto de vista, maliciosos. Achas que é só o Roberto que é o culpado pela temporada do Benfica? Eu não estou a dizer que o Roberto é o culpado. Não estou a dizer que o Roberto será o... Não querendo descredibilizar a tua Benfica, função como moderador. O Benfica ressentiu-se muito da perda de alguns jogadores-chave e o Roberto não ajudou. E pelo preço que ele custou, devia ser um trunfo. Porque ele foi trazido para o Benfica como trunfo. E não foi trunfo. Eu não estou aqui a defender o Roberto, só te estou a dizer que o Roberto assinou um contrato por, não sei, 4 ou 5 anos, não faço ideia. Está a passar normalmente por um pronto, período de adaptação. Então, se ele assinou um contrato de 4 ou 5 anos, um ou seja... Um período de adaptação... Estou a supor. Ouve lá, é ouve lá. Então, se ele assinou um contrato de 4 ou 5 anos e ele custou 8 milhões e meio... Estás aqui às redes portuguesas? Não, ouve. Se ele assinou um contrato de 4 ou 5 anos e custou 8 milhões e meio de euros, ou seja, ele está a custar 2 milhões e qualquer coisa ao ano. E este ano, acho que não valeu 2 milhões. Digo eu. Tiago. Não percebo nada disso. Sim. Sim, não deixem o campeão falar. O campeão já fala, espera. Espera, estamos a falar do Roberto agora. E não é estar a entrar na cabeça do rapaz sem falarem comigo, não é? Estou a dar... Queixas-te tanto que eu não te dou a palavra, Tiago. Portanto, estou a dar... Há que concordar um bocadinho com o Jorge, mas, acima de tudo, há também que destacar, e vamos ser sinceros, o Roberto faz uma coisa espetacular, fenomenal, no jogo contra o Porto. Ele também não sai assim muito bem no segundo gol, digo eu. Está bem. Podemos... Desculpa, no segundo gol quem teve bem foi eu. Assim. Que me ri. Desculpa. Podemos ver as coisas assim. Há mas vários no primeiro, no mínimo caricatos. No primeiro está sinceramente mal. Mas depois, junto ali do final do jogo, aquele lance do João ajuda, acho que é do Rodrigues, em que ele se isola. E era, eu digo-vos uma coisa, defesa. Sem exagero nenhum, e dizendo isto sem problema nenhum, se calhar há 3 ou 4 jogadores, 3 guarda-redes que fazem aquilo no mundo. Quer dizer, é uma defesa do outro mundo, há que dizê-lo. Agora é assim, e era o que dizia um amigo meu há pouco tempo, se ele faz uma defesa daquelas e depois não consegue fazer uma defesa que todos os guarda-redes do mundo fazem, é preocupante. Mas pronto, sei lá, é um jogador que precisa de ânimo mental, digamos assim, porque técnica ele tem. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, e o Jorge Jesus também não tem, e acho que os benfiquistas também não devem ter. Então não o tirarias da baliza agora? Não o tirarei da baliza, porque rumores, acho que não é... Há rumores que já se anda à procura de outro boneco. Sim, rumores, mas olha, peraí, deixa-me só dizer aqui uma coisa no que toca ao Roberto. E atenção, porque eu vou ter muito cuidado nas minhas palavras, e agradecia que vocês me deixassem acabar, porque vocês vão perceber muito bem aquilo que eu quero dizer. Dá-lhe. Há uma questão que é assim. Um homem constrói 1000 pontes e faz sexo oral com outro homem. Aos olhos do mundo, ele não é um engenheiro de pontes. Ele é um homossexual. Um homossexual que faz... Portanto, foi o que eu disse. Eu estou a tentar ter cuidado com as minhas palavras. E o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? Andas a construir pontes e estás-te a defender de alguma maneira. O que é que eu quero dizer com isto? O Roberto pode fazer 1000 defesas, grandes defesas, mas se quando falha, falha de uma maneira exuberante, aos olhos do mundo ele vai ser um pateiro, não vai ser outra coisa. Agora, o mais fantástico é que isto dá uma volta enorme. Porquê? Porque, neste caso, é um homem que fez 1000 vezes sexo oral a outro homem e só construiu uma ponte, percebes? E eu defendi o Roberto, é um bom guarda-redes, só que o problema é este... O Roberto é o tal homossexual de vezes 1000, percebes? E só tem uma pontinha da caca construída. Opa, desculpa lá. Opa, foi preciso fazer 9 programas para este gajo arranjar uma metáfora que faz em o sentido. Em condições, pá, espetacular. É, pá, muito bom. Olha, pela primeira vez, acho que sim. É este ao lado da mesa, sim senhor, valeu. Tiago, valeu. Antes de passar aqui a palavra ao Joel... eu estou chocado. Prepara-te. Tenho que fazer só mais uma pergunta e tem obviamente a ver com... sobre o fio dental ou não? Não. Ah! Já ouvi dizer que isso era montagem, não? É montagem, é claro que é montagem. É tão montagem, Jorge. É tão montagem. O que eu ouvi dizer é que aquilo era uma coquilha. Pronto. Espera. Tu não sabes o que é uma coquilha. Sei. Uma coquilha. Eu acho que não é nada importante. Estamos aqui a falar do filme. Não é importante. Não é nada importante. Isto é dos assuntos que mais interessam aos portugueses. Qual é o puto do problema em usar fio dental? Não, nenhum. Pá. Tiago. Estás-te a defender outra vez. Relativamente ao apagão da luz. O que é que tens a dizer sobre isso? Era para esconder o fio dental do Roberto. Apoias a decisão da tua direção. Mas é que sem dúvida nenhuma, mas só aqui com uma... Sim. Mas só com uma pequena condição, calma, vamos ter calma, que é uma coisa muito simples, que é o seguinte: uma equipa quando ganha ou quando perde também, e jogando fora ou jogando em casa, tem o direito, vejo eu as coisas assim, de se dirigir ao seu público e de lhe agradecer a presença lá. Quer isto dizer o seguinte: se o Porto, sendo campeão, ganha no jogo, independentemente disso, tem o direito de se dirigir ao seu público, agradecer, e vá estar lá algum tempo, digamos assim. Agora, fazer daquilo casa ou acampamento, no meu estádio não. Estás a gozar? Eles ligaram a luz nem 5 minutos depois. Exatamente. Estás a gozar? Era isso que eu estava... Deixa-me acabar. Sabes o que é que esta cena faz lembrar? Isso é o mesmo que a minha namorada se virar para mim e dizer assim, olha, tu... Oh pá, eu não posso dizer o que ia dizer. Ai, meu Deus, não posso dizer o que eu ia dizer. Acaba. Mas pronto, deixa-me acabar então. Uma coisa é falta de respeito desligarmos assim as luzes, como tu estás a dizer. Outra... É falta de respeito para mim ficarem no meu estádio. Pronto, portanto é assim, se era para lá ficar, foi uma excelente intervenção do Benfica. Se era para festejar durante 5 ou 10 minutos, o que todos sabemos que iria ser mentira e que não iria acontecer, porque seria muito mais do que isso, acho que não estou a mentir nem estou a ser injusto, então pronto, para mim resultou bem. Ouva, sabe o que é que isto faz lembrar? E aquelas não tenho pena nenhuma. Aquelas coisas de recreio de primário, de primária do... Jorge. A bola é minha, só joga aqui o que quiser. Vá, sai daqui. E o gajo pega a bola e vaza. Sabes o que é que isto faz lembrar? Faz lembrar aqueles dois meninos que fizeram um acordo, que é, cada um vai meter o dedo no ânus do outro. Só que neste caso, eles prometem e dizem assim, vai, eu deixo-te ficar com o dedo aqui dentro durante 1 minuto. Só que, quando a sorte dita que, por exemplo, é o Tiago a levar com o dedinho, quando o Tiago começa a sentir que o meu dedinho é um bocadinho mais grosso do que o normal, ele diz assim, não, agora já só ficas 10 segundos, percebes? É exatamente isso que faz lembrar, opá, desculpa, é ridículo, é triste... Porto! É por estas que continuamos a perder ouvintes. Vá, Tiago, cala lá. Eu perdi um bocado a fio de raciocínio, mas eu vou tentar continuar. Pois, pá, eu sei, eu ainda não consegui tirar-te o dedo. Houve, é que é assim, tão... Epá, isso foi essa foi no jeito. Tão simplesmente, não posso ter pena de um clube que o ano passado, quando o Benfica esteve para lá ir ganhar o campeonato, os seus adeptos gritaram alto e bom som, e os seus dirigentes apoiaram, vamos ser sinceros, que se o Benfica sai, e cito, para a Avenida dos Aliados, que é uma rua pública, no meu conhecimento, levavam, e cito novamente, nos cornos a torta e a direito, se lá fossem festejar o campeonato. Portanto, eu não tenho pena nenhuma. Mas há cá uma diferença, é que eles não deixaram, e vocês deixaram. Epá, muito bom para eles e tal... O ano passado ganhámos nós, hoje ganharam eles, digamos assim. Pá, mas não me interessa, o estádio é nosso, Portanto, há mais é que haver respeito pelo Benfica. Não sei nada a ver com isso. A bola é minha, só joga aqui. João, tenho a certeza que discordas do que o Tiago está a dizer. Portanto, qual é a tua opinião? Não tenho pena nenhuma. Ao apagão que, da luz e que deixou os. E acho que nenhum benfiquista deve ser também. Em relação ao apagão, é estúpido. Não há mais nada a dizer. Não adianta. Opa, dá para rir até um certo ponto. É como aquelas piadinhas de sei lá. Quando morre alguém famoso e aquelas das pontes e assim também e dos dedinhos coube-te a carapuça, não é? Opa, quando morre alguém famoso e até as pessoas até fazem algumas piadinhas e tal, pronto, tem piada até certo ponto, depois já não tem piada porque as pessoas apesar de terem capacidade de utilizar o seu bom sentido de humor, a consciência fala sempre mais alto. Eu acho que nesta questão de dá para rir e tal, e não sei o que, e jogou-se um bocadinho ao quarto escuro ali dentro, não é? Pá, mas chega a um ponto em que isto é grave. E o mais fantástico é que eles apenas conseguiram tornar o momento imortal, porque em todo o mundo, os jornais desportivos mais importantes das suas respectivas cidades. Está aqui uma pessoa letrada neste estúdio. Não, não, porque isto está na net, meu amigo. Até que tu não foste ver, porque se calhar a luz também faltou em tua casa. Percebes? Essa é que é essa. Percebes? Só que isto correu todo o mundo. E acredito, só serviu para vos ridicularizar. Acredito. E nos enaltecer. Faz todo o sentido. É, pá, tinha sido menos falado. Tinha sido menos falado e menos ridículo se tivesse lançado fogo de artifício. É que se tu reparares, não foi falado à mesma. Na casa do Chelsea. Se tu reparares, não foi falado à mesma. O Porto só foi campeão no Porto. O Porto só foi campeão no Porto. Eu nem ouvi um carro perto da minha casa naquele dia. Olha, é porque não passaste ali na Avenida da República. Se calhar falta mesmo a luz. Se calhar falta mesmo a luz. Não passaste ali à beira da casa do Porto. Estavam lá sim, caber em priagem. O meu primeiro casco do futebol. O Porto comprado lá. Muito bonito, acho que sim. Ó João, vou-te agora só fazer a mesma pergunta. E o sistema de rega? Não vamos falar do sistema de rega? Ah, isso foi fixe. Estava também implícito no que eu vos perguntei, mas podes falar nisso. Ah, o apagão, não, desculpa. Quando falta a luz. O apagão chateia, mas molhar as pessoas é que não pode ser. É que isso até contribuiu para o aumento da festa, o sistema de rega. Tu viste as imagens. A ideia era essa, era o nosso champanhe, o champanhe lisboeta. É que o relvado do Benfica teve um historial de andar uma porcaria imensa. Ei, tu és tão mentiroso. Não, não teve um historial de andar uma porcaria o tempo todo. Pois é, tu és mais velho do que nós, é verdade, esqueci mesmo. Aqueles gajos tiveram de poupar dinheiro na água e na luz para poderem comprar o Roberto, percebes? E agora, quer dizer, num único jogo consegue-se perceber que eles são os mãos largas no que toca a golos. Mário, oferece, deixa eu ir, a luz continuo, e a água, deixa pá, eu ir. Vocês são ridículos. Deixa eu ir. João, agora vou-te fazer a mesma pergunta que tinha feito há bocado ao Tiago, se achas que este Porto... Não fui eu. Ah, não é essa? Não é essa. É se achas que este Porto é mais forte e consistente do que o Benfica da época passada. Ai, tanta mentira que aí vem. Antes mais, mas ser rápido. Bem, já me estás a condicionar. Antes mais, este ano o Porto é tão campeão, tão justo campeão, como o Benfica foi o ano passado. Isso, e quem disser o contrário, um beijinho para ele. No que toca... Pode ser uma ela também. O Benfica, o ano passado, foi muito forte. Ele não gosta das assim. Não, não jogou gosto. Muito, jogou muito bem. Só que de facto é como o Jorge diz, quer dizer, no fim ganha quem tem mais pontos. Pumba! Matemática. O Porto foi consistente, foi muito mais consistente. Agora o Tiago diz, o Porto anda a jogar muito fraco. Meu amigo, tu no Dragão doaste 5 e na tua casa, tu foste nos oferecer o título por 2-1, pá! Percebes? Por 2-1, portanto... Tu não tenhas a lata de virar e dizer que o Porto está a jogar fraco, porque se o Porto está a jogar fraco, então o Benfica ainda mais fraco está a jogar. Percebes? É porque se o fraco chega... Porque na tua casa, com a vossa moral em cima... Em cima? A sério? Desculpa, para receber o Porto em tua casa não tens a moral em cima? Para impedir que nós sejamos campeões? A sério? Não tinhas. Moral em cima não, toda obviamente gente, tens uma dose. Toda a gente enalteceu o Benfica. E foi o que se viu. Vocês quem jogaram é que zero. Quem vocês é que jogaram zero. Quem é que na é vossa casa, vocês perderam 2-1 contra a equipe. Ou seja, deixa-me lá... Cita lá alguém aí, vai. Olha, exatamente. Por acaso... Olha. Deixa-me lá citar... Breve, Jorge. Deixa-me só citar aqui cita os lá Jesus. Alguém, vai. Deixa-me só citar aqui os Jesus. Abrir aspas. A equipa que melhor futebol joga em Portugal. É que não aprendes outra, cara. Perdeu. É como falou mais nessa altura, sabe? Contra a equipa que... E citando o Tiago, o futebol mais fraco jogou. Fechar aspas. Aí, não foi isso que eu disse. Olha, eu ia só citar... Não interessa, os nossos ouvintes perceberam. Estão mentindo. Eu ia citar outra pessoa. Que é exatamente o Tiago que no último programa disse que o Benfica tinha uma moral extra por impedir... Pau! É verdade. E podes ir ouvir o podcast. Eu vou ouvir, então. Tu disseste, o Benfica tem sempre uma moral extra para impedir que o Porto... Acho que até usaste a expressão que o Benfica não vai deixar que o Porto seja campeão na Luz. E disseste que havia sempre uma moral extra e uma confiança extra. Pá, não se viu. É vergonhoso. E isso é o mesmo que eu deixar o meu pior inimigo ir à minha casa... papar a minha mulher, percebes? Comer da minha comida, ver da minha televisão, borrar-se todo na minha casa de banho. E chega, percebes? e chega, vá. E eu ainda lhe dou boleia para casa. E chega. Isto está uma javardice. Está uma javardice aqui graças ao colega. É, Jorge, vamos subir o nível disto. Vamos, já que com o Sporting é. Não, o Sporting olha, ganhou. A gente ganhou. O Sporting ganhou, é disso que vamos falar olha, agora. Olha, a gente ganhou. Jorge, pela primeira vez, acho eu... Vais falar da Liga Europa agora? Não. Europa não pode ser, né? Jorge, não sei se será a primeira vez. Então agora já estás a recuar. Penso que seja. Mas é capaz, é. É a primeira vez, se não for, é a segunda, que estamos aqui a falar da vitória do Sporting. É um espetáculo! 2-0, dois gols do Yannick Diallo que tu tanto gostas. Olha, uma máquina, é? Uma máquina. E já ouvi dizer que o Domingos está o futuro treinador do Sporting, segundo consta, não é? À partida. Ouvi dizer que ele conta com o Diallo para a próxima época, que é uma das grandes apostas para a próxima época. Pois, contar... O que é que tens a dizer sobre o jogo? Olha, eu não vi o jogo porque estava... a estudar. Claro. Mas por aquilo que ouvi na rádio, eu consegui ouvir um bocado do relato. Acho que foi um jogo taticamente muito rico e que foi muito marcado por três senhores de verde. Em primeiro lugar, o Matias, pelos dois golos que fez. Acho que o segundo é muito bonito, um chapéu e não sei o quê. O Matias? O Diallo. Eu disse Matias. O Diallo, que faz os dois golos e o segundo acho que é de chapéu. Não, é o primeiro, é melhor até, acho. Achas? Pronto, eu não sei. Em segundo lugar, o Matias Fernandes, que foi ele que desbloqueou o meio campo e que construiu todas as jogadas de ataque do Sporting. E em terceiro lugar, o Rui Patrício, que pelo menos na primeira parte, foi aquilo que eu ainda consegui acompanhar melhor, faz três grandes defesas e que volta a ser preponderante e a assumir um papel muito importante no jogo do Sporting, e acho que é um excelente abrolhos para o Paulo Bento e para todos os céticos que ainda existem em relação a quem é o melhor guarda-redes português, que eu já tenho vindo aqui a defender. Ele fez uma grande exibição. Várias... Ele é um abre-olhos e o Roberto é um abre-latas. Para não dizer outra coisa. Ele né? Está insuportável. Vá, Jorge. Vocês partilham ações entre Sporting e Porto? Assim. Não. É que parece... Não, mas é verdade, Jorge. O Patrício fez uma exibição muito boa. Achas pronto, que é o guarda-redes que vai defender as... É pá, mas tu já me perguntaste dessa... Não, isso, no próximo... já me perguntaste isso mais de 5 vezes e eu sempre disse que sim. Não, no próximo apesar jogo, dele... não estou a dizer, eu disse que vamos já no futuro, mas estou a falar já no imediato. É claro que sim, é o homem que tem de estar na guarda, na baliza da seleção, tem de ser o Rui Patrício. Tão fraquinho. Eu acho que nós fazíamos um programa especial só sobre guarda-redes dos grandes. Acho que tínhamos aqui também um programa giro. Porque, não vale... E aliás, até foi giro serem os dois jogos tão perto. Compara a exibição do Roberto contra o Porto e compara a exibição do Patrício contra a Académica. O Roberto é português agora. É pá, não interessa, mas não estás a falar de guarda-redes. Olha, Jorge, eu proponho. Para... O meu é fraquinho, o teu é uma nódula. Jorge, eu proponho-te para a semana vamos comparar a exibição do Patrício contra o Porto também. Porque para a vamos semana embora, vamos embora. Te garanto que ele não manda. Luís Frangalhões que ele mandou. Contra o Porto, isso te garanto. Queres dizer mais alguma coisa, Jorge, sobre o jogo? Quero. Então, conta. Ganhámos, pá. Ganhámos. E pronto. Senhora. E estou na luta pelo terceiro lugar. E estamos. E vamos embora o Braga tenha ganho. É pá, mas o Braga está bem. Vamos já ver se o Domingos ainda não vos estraga o esquema. Não estraga, senão depois não almoça. Mas não, vai correr bem. Tiago, agora vamos para ti. Naval Benfica. 2-1. E o Benfica a jogar com a equipa B, praticamente. Ou C, nem sei se aquilo será a equipa B. Com o Luís Filipe, mas não sei, nem sei se será a equipa B. Como é que ficou o jogo? O Naval ganhou 2-1. Ah, o Naval ganhou! Não, está calado, pá, está calado, pá. Reduz-te à sua insignificância, pá. Tiago. Está calado. Acho que jogaram o melhor futebol, ou acho que jogaram? Tiago, eu não digo que eles têm um textinho os dois. Acredito que não estejas muito satisfeito com esta segunda vez. Não, gostei muito, por acaso. O teu amigo Kardec marcou o gol, até para tu veres. E tu a dar-lhe. Vá, vá, vá. Neste momento estás a 19 pontos de distância do Porto. Pois é. Eu e toda a nação benfiquista. É verdade, pá. Há que mais uma vez olhar para o ridículo que foi aquele jogo. Não, pá, claro que sim, todas as semanas, sabes como é que eu sou. Uhum. Não tenho nada a fazer na minha vida. Eu... Olha, eu fui estudar para a Praia da Rocha, foi uma maravilha. Umas bibliotecas, é um espetáculo. Pá, e de facto foi. Vá, assim, um bom nome para aquilo, um bom objetivo, foi mau. Cocó. Vá, foi um jogo do Cocó. Não gostaste da edição de ninguém? É pá, mas é assim, nós também temos que compreender o... Do senhor árbitro. Eu peço uma coisa nesta altura, que era um bocadinho de seriedade, e que nós, benfiquistas, admitimos sem dúvida nenhuma, que é falem connosco. Ou seja, se o Jorge Jesus já não quer saber do campeonato para nada, que acho que isso é uma partilhão... Ei, pá, estou bonito. Acho que é uma opinião que partilhamos aqui, até vocês que não são do Benfica já devem ter percebido isso, acho que não é, acho que é algo claro. Ele já desistiu há bastante tempo. Mas é assim, se desistimos, então ao menos dizemos aos nossos... Fala, assim, à massa associativa, né? Que é quem paga as contas no final, que desistimos... Ah, não vale a pena vir aos estádios. Não vale a pena que a gente não vai jogar uma porra. Então, não, a ideia não é essa, Jorge. A ideia é dizermos... a brincar com a cara das pessoas. A ideia é dizermos tão simplesmente, pá, vamos apostar numa coisa chamada Liga Europa, que acreditamos que podemos ganhar, e isso não é mentira para ninguém. E vamos refrear um bocadinho as coisas no campeonato para podermos ter equipa para as competições que vamos ainda disputar. Portanto, não custa. E se o dissermos, acho que tem um resultado muito mais positivo do que tem perder contra a Navalões a um com o Luís Filipe a jogar do lado direito e com o Kardec a jogar à frente. E com o ataque que eu tenho todas as semanas assim. Não sei se ouviste as declarações do presidente do Setúbal. Não sei se estás familiarizado com o que ele disse. Não, que mas disse, podes repercuti-las para mim. Não, ele basicamente disse que o Benfica não respeitou a luta pela manutenção e que em Inglaterra não eram permitidas coisas destas, estar a meter uma segunda equipa. Eu também acho que é uma falta de respeito. Acho que é uma falta de respeito pelo adversário. Disse que aquilo parecia um jogo de amigos. E que o Porto foi a única equipa que apresentou uma dignidade altíssima por ter jogado com os melhores jogadores. Sabes que isso é gente que quando vai ao Norte tem alojamento de graça. Portanto, estás a forçar a deve ter também ter... O João já está a franzir o olho. Vá, estás a forçar muita coisa. Deve ter também amigas do Pinto da Costa de cabelo loiro. Não podes receber. Mas, Tiago, do campeonato toca a puxar para as amigas dos outros. Tiago, tua opinião sobre isso. No último programa foram as amigas do Mário, agora são as do Pinto da Costa. É assim, acho que é um senhor que... O Subal está em que lugar? Chupem-me lá. Tu está acima da linha d'água. Pois, então se calhar devia ser um senhor que... E que se a Naval perdesse o jogo, estava praticamente condenada também, o Setúbal safava-se. E agora assim, a Naval continua então, se calhar na luta. Deveria ser um senhor que, num clube que até tem alguma história, deveria ter, sei lá, pensar assim, se calhar calme e mete a minha equipa a jogar futebol. Se calhar. Não, mas o Setúbal... Tiago, então olha uma coisa, tu também já praticas desporto há alguns anos, qual é que é o sentimento quando tu ganhas um jogo por falta de comparência? Epá, aquilo sabe pouco, né? Digamos assim. Lá está. Epá, e a Naval é um clube que precisa de pontos. Epá, e segundo, acho que é uma falta de respeito. O Porto jogou com a equipa... Não, mas está bem, mas acho que nem vale a pena estar a fazer comparações. É uma questão de respeito. Jorge, é que não é isso. Acho que a Inglaterra nem é mesmo permitido. O Setúbal está-se a queixar, mas não é naquela... Nem em Inglaterra, nem em Espanha, acho eu. Mas não é permitido o quê? Mudar tantos jogadores de um jogo para o outro. Mas que é um limite de jogadores para mudar? Sim, não podes estar a poupar desta forma. Por acaso não sabia, ok. O perder de propósito, ou não jogar o seu melhor de propósito, é considerado... Está bem, isso é que faltoso, é que não tiveste um único titular a jogar na equipa do Benfica. O Jara não é titular indiscutível, portanto não tiveste. Sim, exato. Epá, acho que nunca ninguém me viu a apoiar isso, mas agora é assim, também há, e nós falávamos disso aqui há uns programas atrás, e até o próprio João falou disso, que o Benfica tem de pegar para algum lado, e o Benfica não está com um banco enorme nesta época, e não é mentira para ninguém, eu já o disse. Isso é coisa para mudar para o ano, não é, Tiago? Isso é, se não, provavelmente o grande ponto a mudar para o ano. Sim. Para poder haver uma gestão inteligente e racional do campeonato. E não haver um Javi Garcia que vai chegar ao final da época completamente partido, de certezinha absoluta. Eu nem sei como é que o rapaz ainda se aguenta nas pernas. Assim como o Coentrão, também há de sair, coitadinho, todo virado do avesso. E que são jogadores que continuam a dar o que davam no princípio da época, ou ainda mais, porque têm um enorme coração e porque já perceberam o que é ser benfiquista. Pronto, e isso também é outra coisa. Isso é outra coisa que qualquer dia o Benfica é o Sporting. E não pode ser. Eu não quero isso para o meu clube. Um dia chegarás lá. Olha, a minha tia ainda não deixou a empresa de... portanto... Diz lá a trampa que fazes. O sítio onde trabalho, estás a ver... Ainda não deixou a companhia de limpeza porque já percebeu o quão bom é varrer o chão. Por isso, portanto, essa do... Jorge, explica-me lá esta não deixam o Benfica porque já perceberam que o Benfica... Está-se tudo borrando para o Benfica, meu. Ainda não percebeste isso. Mas peraí, não. O que é que eu disse que tu não percebeste? Vem um chequezinho. Desde que anda um chequezinho todos os meses, percebes? Estás-me tu a falar de compromisso no Porto. Estás-me tu a falar de compromisso no Porto. Diz-me quatro jogadores que estejam lá há mais de 5 anos. Agora a camisola. Tu és, mas... Opa. Claro, não. Não diz-me. Exato, pá, exato. É o compromisso, é a dedicação ao azul e branco, pá. Coitado, não, o Mantorras para casa merece respeito. Eu acho que sim, eu acho que bate na boca antes de falares. Com o Nuno Gomes, mas o Nuno Gomes também é um gajo que merece respeito. Sim, sim, não é como o teu presidente que vai gozar da seleção nacional quando perde. Portanto, se faz favor, tens um mínimo de dignidade para um jogador que deu muita coisa à tua seleção nacional. Pronto. Ao menos faz isso pelo teu. Faz isso. E diz sempre aquilo que mais ninguém sabe. Pá, já chega de humor neste programa, por amor de Deus. Já chega de humor neste programa. Cala lá então a tua ideia. Não tens mais nada a dizer. É pá, basicamente era isto que eu estava a dizer. Portanto, há muita coisa a reformular. Não se aproveitou ninguém na equipa do Benfica? Assim, do que eu vi. Acho que era. Estás-me a dar assim uma tarefa um bocado ingrata, que é de apontar alguém. Não, estou só a perguntar naquele... Não te estou a descredibilizar, estou a dizer, apontar alguém ali que, desgraçado, tenha pegado nas próprias botas e que tenha feito alguma coisa. Quer dizer, acho que mais do que de respeito pela Naval, que eu tenho que admitir que houve, há desrespeito pelo próprio Benfica, pela própria massa associativa. Acho que houve desrespeito pela Naval ou pela luta pela manutenção? São coisas diferentes. Mas houve, isso é o que eu te digo, isso não me interessa para nada. Isso não me interessa para nada, Mário. Eu já me preocupar com a minha própria equipa já é um trabalho dos diabos, quanto mais preocupar-me com os outros. Eu não tenho nada a ver com isso. E o Setúbal não tem nada a ver com isso também, pá. Metam-se lá na casinha deles, que ainda é do outro lado do rio, que ainda é um bocadinho longe, portanto, pá, menos comentários que é o que se quer. É eles e outros clubes também. Pronto, mas isso fica aqui entre nós. Portanto, o Benfica fez o seu jogo. Para mim, más decisões. No entanto, tem de as haver. Nós vamos ver como é que corre a Liga Europa. Que é o que me interessa agora neste momento. E pronto, tenho de virar. E pronto, e João, vamos acabar contigo a análise dos jogos. Portimonense Porto, uma vitória difícil. Golos de Hulk, Falcão e Maicon. João, o que é que tens a dizer? André Villas-Boas nem facilitou no jogo. Não há muito a dizer. A primeira parte foi a caca que se viu. Mais profissionalismo no Bola na Rede, por favor, mais um bocadinho. Pronto, cospe para aí também. Pá. Quando se fica em segundo lugar, eu sou o único puxo por galões neste programa. Sabes o que é que diferencia também um bocado o segundo classificado do primeiro classificado? É que o primeiro classificado mostra alguma espontaneidade, percebes? Não há muito aquela cena de vou pensar e vou utilizar palavras bonitas. Não, eu penso e utilizo palavras bonitas no mínimo, de resto é espontaneidade. De resto é trampa, é assim mesmo. A primeira parte foi uma trampa, foi uma valente caca. A segunda parte, pá, pronto, aí o Porto já mostrou que aquilo não podia ser assim. Qualidade, pá. Só que, de anotar, o Mário já me está aqui a fazer sinal que isto que eu tenho de ser mais rápido. Para a coisa. De anotar que o Portimonense esteve muito bem. Muito bem, pá, fez um excelente jogo, mostrou sempre garra, mostrou sempre atitude e resposta. Quem diria, Carlos Azenha, quem diria? Pois, pá. Epá, mas é que tu não gostas mesmo do homem, caralho. Não, boa surpresa. Deixa o moderador ter opinião. Deixe. E digo-te uma coisa, eu... Vocês estão a dar cabo deste programa? Eu gostava de ver o Portimonense e o Alianense. Aliás, não gostaria de os ver nenhum nem outro a terceira divisão. Acho que o Algarve... Mas tu não és do Norte, devia ter mais equipas. Repara, é quase tudo só Norte, Centro e depois duas no Algarve. Até aqui se nota quão pobre Portugal é. E é que um gajo começa a frase com trampa e caca acaba a dizer uma coisa tão certa. E desta forma tão poética vamos avançar para a figura da semana. A figura da semana. João, vou começar por ti, a tua figura da semana. A minha figura da semana é o Futebol Clube Porto. Ora, aí está. Quem é campeão merece a figura. Isso é a tua figura diária, meu. Não é. Ontem tive várias figuras. Não queremos saber. Há duas semanas atrás eu tive uma grande figura, que foi o Esquilo. Foi o Esquilo, o Ruben Miquel. Ah, ele não estava aqui. Estava, o Esquilinho. Ah, o Esquilinho, exatamente, o Ruben Miquel. Ele não estava aqui, ele passa tão despercebido neste programa. E é engraçado que voltou a fazer um bom jogo. Voltou a fazer um bom jogo, o Ruben Miquel. Portanto, o Esquilo volta a ser figura da semana. Mas não, mas... Só tens direito a uma. Dizes? Só tens direito sim, a uma. Sim, mas não, mas a principal é, sem dúvida, o Futebol Clube do Porto, por ser campeão. Porque, de facto, se o Futebol Clube do Porto não fosse campeão, tinha alguma dificuldade em arranjar uma figura de semana que não... peraí, deixa lá ver, talvez seria o Pinto da Costa. por ser o grande homem, por ser o grande homem, que é... Ah! E opá, não há muito a dizer, quer dizer, não, não campeão há, justíssimo, não há, não há dizer, nada. Todos os esportistas neste momento podem se regozijar de prazer. Podem o quê? Regozijar? Regozijar. Não, está errado, está errado. Boa, está errado. Isto vai ter de ser cortado, Porque a espontaneidade do. Vai ver como é que se escreve. Espontaneidade. Sim. Então o que é que eu disse, opa? Espontaneidade, cara. Estão aqui a querer difamar o maior. Sai daqui, moderador, pá. Jorge, tua figura da semana. Figura da semana. O menino das mãos de ouro, Rui Patrício. Porque sim, porque... É do Sporting. Porque é do Sporting e porque... Quando há tanta dúvida em relação... Epá, porquê que tu tens de fazer isso? Enquanto eu estou a falar. Eu nem vou explicar o que é nojento só. É o bom de não ver imagem na rádio. É mas é a única, é a única maneira deste gajo ainda continuar neste programa, sinceramente. Aqui no não há mais ninguém do Porto cá, portanto. Ah, pois está. Bem visto também. Numa altura em que se fala tanto guarda-redes português, o futuro da seleção, era Paulo Bento, coisa e tal, acho que este jogo e este bom momento do Rui Patrício vem limar muitas arestas, vem tirar muitos pontos de interrogação e epá, acho que é um miúdo com que ele tem a nossa idade, tem um futuro. Tu és mais velho que ele, não és, Guimarães? És. Eu sou mais velho de toda a gente. Pronto, é um rapaz da nossa idade, humilde e com um grande futuro à sua frente. E para ficar no Sporting para a próxima época? Eu até desconfio que sou mais velho que os meus pais. para ficar o máximo que se puder. Que é vender o Rui Patrício. O máximo que se puder aguentar, porque ele de facto é uma excelente mais-valia. Isto é redundante, pronto. Uma excelente mais-valia para o Sporting e acho que vai-se fazer um bom negócio. Se calhar tão brilhante como o do Roberto, mas esse se calhar é histórico. Que acho que. Pobre Roberto. Foi tão massacradinho, mas. Mas pronto, a minha palavra de apreço para o Patrício. E Tiago, e acabo contigo. A tua figura da semana. Sei que é complicado, mas tens de dizer alguém. Não percebi essa emissão de opinião neste momento. Estou a dizer não, porque não tiveste. Como é que chamou o responsável das luzes do estádio? Tiago, vai. Tiveste bem agora. Olha, a minha figura da semana vai ser. Se chama Manuel, bota abaixo. O Bernabéu das luzes. Agora mataste um bocadinho isto. A minha figura da semana vai ser, portanto, o grandíssimo Pablo Aimar. Vai ser. É pequenino. Vai ser. Não, pá, mas isso é só da altura. Vai ser pelas suas recentes exibições e vai ser, acima de tudo, pela declaração que ele fez aqui há coisa de 3 ou 4 dias. Tenho que ideia, que hoje é quinta-feira. É que disse que Benfica sim, para continuar. Porque ainda tem. Todos os outros disseram não. Ainda tem em vista a conquista da Liga dos Campeões, porque o clube encarnado ao peito. O Arsenal, para mim. Ele tem acordo com o Arsenal, com o Manchester. Já reparaste como isto tem piada? Quer dizer, agora um jogador do Benfica, quando começa a fazer boas exibições, torna-se figura da semana. Quer dizer, já com tanta coisa no mundo do desporto, não, a figura da semana tem de ser um jogador do Benfica. Não, eu ia dizer, para mim é o Porto, pá, que eu gosto muito do Porto. Eu, pá, campeão, tá, deixa de chorar, campeão. Pá, tá calado, pá. Vá. Vamos avançar. Caraca. Para fora do jogo da semana, vá. O Fora do Jogo da Semana. Jorge, uma vez que te ofereceste, qual é o teu Fora do Jogo da Semana? Olha, tu ainda não sacaste o som do pipo, não? Não podes ter as neiras ainda então não. Então foi aquela besta que não tem outro nome, daquele senhor que comenta o programa de... nem sei como é que ele se chama, que eu não vejo esse canal. Ah, se quiseres até podemos passar as declarações. Queres que eu passe as declarações? Isso era lindo. Então, passa lá. Então, passa as declarações. Play, porque este programa foi um bocadinho crispado. Eu desejo sinceramente... Se muito... tivéssemos ligado a rede... Eu desejo muito sinceramente que o presidente... Não seja por isso. Eu desejo muito sinceramente que o presidente do Futebol Clube do Porto, muito sinceramente, que festeje o próximo título junto daquele a quem dedicou estes. Muito bem. Notas finais. Quer dizer, okay. Isto são coisas brilhantes. Eu não queria dizer ninguém, mas isto é coisa para dizer todos os pequenos almoços. Eu salto-me uma coisa desta boca. Acho que é uma frase inspirada desta besta, deste senhor, que nem lhe sei o nome, graças a Deus. Se não, chamava-lhe nome e usava o apelido dele para outros fins. Mas, de facto, acho que só vem mostrar o altíssimo nível... Ainda falas tu do Bola na Rede, Tiago. O altíssimo nível que se pratica... A nível do jornalismo e de por aí fora, naquele não é canal, Jorge, canal. Jorge, não comece. O Jorge é comentador, não é jornalista. É pá, o moderador é jornalista. O moderador tem a obrigação e de colocar logo uma lista ali para tu ouviste, tu ouviste não agora. Colocar uma fita na boca, o quê? Não. É que ele não pôs uma fita na boca. As últimas palavras que se ouvem da gravação que tu acabaste de pôr é: muito bem, alegações finais. Ou muito bem, últimas palavras. E que não é muito bem, porra. O gajo acabou de fechar a morte de alguém na televisão. Aquele gajo que, olha, aquele gajo um dia vai almoçar a um restaurante da Foz e eu vou arranjar uma série de gajos para lhe bater, para lhe dar no focinho, percebe? Mas o Futebol Clube do Porto não tem nada a ver com aquilo. Oh, é que nem tem nome, nem me lembro de adjetivo nenhum que lhe possa chamar sem tu cortares, depois na edição. Mas, de facto, é mais uma prova daquele canal, que até me custa chamar assim, visto que nós somos uma faculdade de comunicação social. Epá, e envergonho-me. É chato porque é gajo para aparecer morto amanhã. Mas pronto. E eu dizia agora uma coisa um bocado má. Mas não digo para aparecer morto, mas cara, estava a prestar de uns calduces valentes. De uns senhores vestidos de azul também. E acho, só deixar aqui a minha marca, para isto já anda a circular pela net, mas assim, ao menos, ainda passa na nossa mais página, três está pessoas. Está na nossa página do Facebook o vídeo, tá, para quem ótimo, quiser ver. E assim mais três pessoas ouvem, são os ouvintes todos. Que, de facto, denunciar esta vergonha, primeiro, a vergonha que é este clube, a vergonha que é esse canal, e das pessoas que lá trabalham, e que estas pessoas estão a receber por mês para dizer estas... Olha a generalização e também a falta de respeito por quem lá trabalha. Pronto, já lá vi coisas belas. E não é por ser do Benfica. Pronto, Tiago, antes de passar para aqueles vídeos com o Rui Costa e com o Eusébio, não sei, sim, também já sim, vi. Sim, sim, já lá vamos. João, e o teu fora de jogo da semana? O meu fora de jogo da semana é o Benfica. Vamos, cara. O quê? Não. Por uma razão, não é por ser anti-benfiquista, porque não sou anti-benfica. Não! Tiago, desculpa lá, tu sabes muito bem que não sou anti-benfiquista. Não és, não eu sou gosto anti-benfiquista. Não sou anti-benfiquista. Um dia deixamos um jogo é uma estádio. Estupidez num desporto uma pessoa ser anti uma coisa qualquer. O Benfica a mim não me fez digas mal a mim, nenhum. Não me digas a mim. O Benfica a mim não me fez mal nenhum. Por isso não tem nada que ser anti-benfiquista. Agora, é o meu grande adversário, é o Benfica. Não é o meu grande inimigo. Adversário, só e apenas. Mas pronto. Um dos. Esqueceste aí do Jorge. Um dos. Não. Opa, o Jorge é diferente porque eu consigo amiguinhos. Eu consigo ter um certo carinho pelo Jorge, percebes? Enquanto que o Tiago, quando me apanhar de carro, percebes? o Tiago não vai perceber. O Tiago não vai perceber. Mas tipo, é que eu não estudei muito bem o código, Tiago. E às vezes engano-me no acelerador de travão e olha o Tiago, papum, acelerador. Ah pá, não faz mal, era benfiquista. Tá, portanto, o meu fora de jogo é o Benfica. Olha ele a desejar-me a morte também, e agora? Não dizes nada agora, também. Mas também não dizes nada. Quem paga este gajo para ele dizer isto? E ao menos isto não dá na televisão, pá, percebes? Ah, só duas pessoas é que vão ouvir isto. A minha mãe e o teu pai. Opa, a questão é esta. O meu fora de jogo da semana, portanto, é o Benfica por três razões. O apagão, o sistema de rega e agora esta questão da Benfica TV. Porque se o Benfica conseguiu fazer de conta... que não teve nada a ver com um apagão na sua própria casa. Isso é mentira, não sejas assim. Deixa-me acabar! Não sejas assim. Sabes? Não se, sejas o Benfica, assim. Se o Benfica consegue fazer de conta que isso não é tem nada a ver João, com apagar mentira. A luz da sua própria casa, com ligar o sistema de rega na sua própria casa, não vai conseguir fazer de conta que não teve nada, que não tem nada a ver com a Benfica TV. Portanto, o Benfica é responsabilizado por três coisas. Portanto, quer dizer, isto é muito bonito. Agora, tu vais à minha casa... Não é? Meu caro. A luz vai abaixo meu da minha caro. Casa, estás sentado na retrete, o autocolismo sai automaticamente e quê? E tu, meu caro, ouve. Nem consegues, limpar, nem te consegues lavar, não há nada, tu não vais responsabilizar a mim. Se tu de vez em quando fosses às aulas de Direito de Comunicação, saberias uma coisa que é: ainda que trabalhes dentro de um meio de comunicação social, se lá fizeres trampa, o meio de comunicação social não tem de ser punido por causa de ti. Tu deves ser devidamente punido pelo teu próprio meio de comunicação social e, quiçá, pela lei. A Benfica TV dá antena e dá relevo àquele tipo de conteúdo. Percebes? Se nesse tipo meu de conteúdo. Desculpa. Ouve lá uma coisa. Se nesse ambiente. Sim. Se nesse ambiente, se nesse relevo, há um Chico Esperto. Que não tem outro nome, como o Jorge tem, diz. Tem. Pois, eu sei que tem mas não se pode dizer. Eu sei que tem outro nome, mas até no Norte o pessoal tem que cuidar com as palavras. Oh. Ai, Jesus! Se sério? Aparece lá um caramelo, um Werther's original, percebes? Que diz uma porcaria daquelas, percebes? Que aquilo não tem o mínimo... Não dá para explicar dá para aquilo, sim, não dá sim. Para explicar aquilo, percebes? Desejar a morte a outro gajo e ainda por cima gozar com aqueles que já lá estão, não faz o mínimo sentido. E isto, opá, o Benfica tem de ser responsabilizado. Portanto, gostam muito de, eu acho que gostam muito de se emanciparem e de se levarem e não sei o quê, e o piu-piu chamado Vitória e mais não sei o quê, opá, e depois falham naquilo que realmente importa. Não sejas demagogo. Vocês são. Não sejas demagogo. Não sejas demagogo. Tristes. Não uses o bem da palavra. Tristes. Não uses a retórica para colares o Benfica a ações individuais. Sabe. Tá bem. Okay. O teu fora de jogo da semana. O meu fora de jogo desta semana é nada mais nada menos João Pedro Monteiro, que é um senhor que fala num programa amor. De rádio. Que me desejou a morte também, inclusive. Eu não desejei a morte. Mas tu mereces! Eu desejei a morte. Eu admiti que sou um nabo ao volante e um dia vou-te apanhar à minha frente. Sabe por causa disso? Vá, acaba lá. Que é gajo, pá, para ser campeão e não conseguir estar calado. Mas qual é a piada de ser campeão se é para ficar calado? Sim, tá bem, agora és campeão, agora ficas aí caladinho. É a pessoa que não tem humildade. É só mesmo por causa disto. E depois, para além disso, é do Norte. E pronto, e basicamente encerra-se aqui a minha conversa. Notícia da semana. Ora bem, para esta semana eu para a notícia da semana escolhi as equipas portuguesas, como é óbvio, Tiago. Temos um Braga que vai arrancar um empate a uma bola em Kiev, que não é nada fácil. É da Braga! E temos o Benfica e o Porto a golear PSV e Spartak, que não são equipas propriamente fáceis, como é óbvio. Tiago, apostas numa... Estou pai ao nível da Naval, pá, aí. Uma coisa assim. Ai, que graça. Que graça. Pronto. Fiz, por acaso ele tem piada. Tu é que és um parvo que não tem sentido. Ele está. Tiago. Está. Quão bom seria para o futebol português termos três equipas nas meias finais da Liga Europa? Seria bom porque se calhar assim o Benfica já ia à Liga dos Campeões nos próximos 10 ou 3 anos. Isso é gente engraçada aqui. Vá, cala lá. É positivo, não é? Isto é como perguntares a um sexo que quer olhos. Portanto, essa pergunta não se impõe assim de uma forma muito inteligente, Mário. Não querendo descredibilizar o teu trabalho. Jorge, mas... o que é que tens a dizer sobre isto? Não, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Já perdeste a palavra. É histórico, é bonito e acho que só promove o futebol português e acho que é muito importante, sobretudo para o Braga, a nível de se afirmar na Europa como e afirmar o seu nome e o seu potencial. De facto, tem vindo a surpreender toda a gente, a contrariar todas as apostas, todas as tendências de apostas, e acho que é notável. Eliminou o Liverpool, pá. Exatamente. Isso não é para já tinha dito isso há um ou dois programas atrás. E esperemos que agora consiga eliminar o Kiev. E eu estou confiante que sim, e acho que é um momento muito importante na história do clube, do Sporting Clube de Braga, que por acaso tem um nome bonito, Sporting... Pronto. E só lhe espero o melhor, que acho que é muito importante para clubes que, ditos de segunda linha, terem as suas oportunidades e terem a... Já ninguém olha para o Braga como uma segunda linha. Não, estou a falar a nível europeu. Europeu, se tu no ano passado perguntasses que era o Braga... Poucos sabiam. Exatamente. Claro. O pessoal todo dizia, é uma cidade que fica acima de Guimarães. Onde mora lá um paspalho. E acho que é muito importante, não só portugueses, mas também de outros países, acho que é muito importante não serem sempre os mesmos nas fases finais e estas surpresas, estes tombas gigantes são sempre saudáveis e acho que é muito importante para o futebol português, para o Braga, para o futebol europeu. A propósito desse comentário, o Braga não ganhou ao Guimarães? Esse jogo não existiu. Foi uma ilusão. Foi no PES ontem. Foi uma ilusão. Me parece Jorge, vou fazer só mais uma pergunta. E acreditas que vamos ter uma final portuguesa na Liga Europa? Não, mas gostava. Não? E se fosse, que tivesse lá o Braga. Bora, Braga! Pode ser. Sim. E gostava muito. E achas que... Peraí, para estar lá o Braga... não vai acontecer. Não vai acontecer. Se calhar a gente chama a Naval também, para jogar. Não vai acontecer. Esperemos que todos emprestados. Esperemos que sim. E João, para concluir? Esperemos que sim. No que toca... Esperemos que tenhamos duas equipas portuguesas na Liga Europa. E uma delas sendo o Braga, claro. Pá, no que toca a equipas portuguesas na Europa, é muito bom. Já estás a rir, mas já vais dizer trampa, de certeza. Já te conheces. Não. Opa, era lindo ter uma meia-final Benfica-Braga e outra meia-final seria Porto... Vila Real, pronto. Pá, seria muito, muito, muito bom mesmo. E a final, então, com equipas portuguesas ainda melhor. E... seria bom, portanto, para o prestígio do futebol português. Seria bom para o prestígio das três equipas, principalmente o Benfica, que está a precisar de algum. E também seria muito bom para o mercado. Para o mercado de jogadores, porquê? Para a compra e venda. Para vocês escoarem qualquer coisa, não é? Normalmente pensa-se sempre em venda dos jogadores, só que também é preciso pensar em compra. Porquê? Porque o Hulk se vai embora, porque o Falcão também vai. Se pararem bem, muitas vezes na América do Sul, quando principalmente o Sporting, o Porto e o Benfica querem ir buscar jogadores à América do Sul, normalmente a comunicação social diz que eles também estão em contactos com outros grandes clubes. E as pessoas não param para pensar como é que é possível muitos jogadores preterirem o Manchester United, o Chelsea, a Juventus, o Barcelona e muitos grandes para virem para Portugal. E muitas vezes é a pala deste prestígio que o futebol português tem. Porque não só é uma ponte, Portugal é uma ponte. Não fales em pontes hoje mais. É uma ponte que faz o transporte dos jogadores da América do Sul para a Europa. E há uma coisa também muito engraçada, que é... portanto, eu imagino alguém ir à América do Sul e buscar um jogador para vir para Portugal. E dizem assim, opa, olha, temos aqui três propostas. O Manchester United... o Real Madrid e um clube português. E ele diz assim, opá, mas um clube português? Opá, mas o que é isso? Ainda nem sequer conheço esse clube, pá. Então, ainda por cima, é de lá o Benfica não ganha nada e tal. E eles, pois, mas tem o Porto e tem o Braga. E eles, ai, então aí já vou. Percebes? Esta é a grande diferença. Percebes, Tiago? E não vale a pena estar a fazer calado, esta cara, porque assim, tá calado, é assim, o pessoal diz assim, ah, o Benfica é o clube mais famoso em todo o mundo que representa Portugal. Se calhar até é. Mas eu não tenho o mínimo problema com isso. Vocês ficam com a fama, nós ficamos com o ouro. Aproveito, o amigo Roca, percebes? Roca, porque ele estava meio rouco, percebes? Quando cantou, percebes? Portanto, a questão é esta. Quando alguém vai negociar os jogadores, a primeira coisa que eles dizem é, peraí, eu vou para um país onde joga o Benfica, mas é maluco, esses gajos não ganham nada há uma porrada de tempo. O último campeonato que ganharam, apesar de ter sido foi justo, só ano passado. Foi uma tristeza, percebes? Foi o quê? Pessoas com 20 anos de idade só viram dois campeonatos. Foi o quê? Não, volta lá atrás, foi o quê? Uma tristeza. Ah, pá, está calado, e depois senta alguém te calas, dizer, pá, mas está lá o Porto e o Braga, e o Vitória de Guimarães, com o Nils, a baliza. Só gostei do pormenor não ver lá pronto, o Sporting. Só gostei desse pormenor. E pronto, basicamente é isto. E vamos avançar para a zona de apostas. Zona de apostas. Tiago, vou começar por ti. Na zona de apostas. A ver se alguém fala como deve ser neste programa. Benfica-Beira-Mar, Tiago. Benfica-Beira-Mar na Luz. Dizias-me tu há bocadinho. Com segundas linhas ou sem segundas linhas? Apá, já chega um bocadinho disso. Não sei. Já chega um bocadinho disso. Lá vê se chega. É no domingo? É, não é? É capaz de ser. Estás muito bem informado. Mas eu tenho ideia que sim, tenho ideia que é no domingo. Será então depois deste jogo que está a decorrer contra o PSV? Pois é, nós estamos aqui a gravar e está a jogar. Exatamente. Um não. Vai? Não é só um. E a verdade é que o Benfica hoje apresentou a equipa que nós sabemos. E portanto, uma equipa que eu acredito está a jogar de forma minimamente relaxada na Holanda. E portanto, acho que isso nos dá alguma margem de manobra para termos uma equipa algo quase titular na Luz. Sim, Tiago, cara. Eu estou a combinar uma estratégia qualquer, vá, acaba lá. Portanto, assim sendo, eu acredito que tenhamos uma equipa segura e não de segunda linha, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta, nem de sexta, a jogar contra esse Beira-Mar, que tem feito um campeonato normalíssimo. Assim, é um jogo que não te interessa minimamente, não estás aqui a dizer nada, não te interessa minimamente este jogo. Pá, interessa. Diz-me só uma coisa, Tiago, achas que o Benfica tem hipóteses de ganhar ao Beira-Mar? A falar sério. Não, eu acho sinceramente que não. Pá. Não, a falar sério, porque todos nós sabemos que ele vai fazer gestão para a Liga Europa, portanto... Mas isso que eu estou a dizer, nesta altura não se impõe a 100%. Eu estou a gostar do facto de ele fazer de papel moderador, acho que está a correr melhor do que tu. Vai lá, acaba lá. Mas passando isso, não, acho que o Benfica vai ter uma equipa muito mais presente do que teve contra o Naval. Mas também por circunstância do momento também. Mas veremos o que é que o Jorge Jesus faz. Eu, como minha aposta e como meu desejo, teria uma equipa muito mais diferente, ou totalmente diferente daquela que jogou contra o Naval. Olha as amigas do Mário! As amigas do Mário outra vez. Atende lá, Mário, atende lá. Peraí. É que é sempre atende lá e diz que está em direto. É sempre quando eu estou a falar, já repararam? É sempre quando eu estou a falar. Sim. Não. Pedro não está aqui. Ah, quem é o Pedro? Aposto que perguntou, o Mário está... Não, o Pedro não. Tiago, só te queria fazer mais uma pergunta. Diz lá. Achas que se o Beira-Mar ganhar, o Benfica apaga as luzes? Isso era brutal. Podes responder a esta, esta estás autorizado a responder. Achas que vão regar a relva mais cedo? Normalmente são os jogadores que vão para o banho mais cedo. Pois um pinista. É desta vez que vai ser a relva que vai para o banho mais cedo. Pois um pinista, então ao Guimarães vai tomar de 4, vai. Anda lá, segue o jogo. E Tiago? O nível dos benfiquistas. Já são 4 coisas. Fora do jogo da semana, é o Benfica e os benfiquistas. Apagão, sistema de rega, Benfica TV e Tiago a desejar posições sexuais penetrantes aos outros. Tiago, Porto Sporting. Tens alguma. Isso é jogo triste, meu. Não vais torcer pelo Sporting? Não vais torcer pelo. Domingo. É para votar ocupado. Eu não sei fazer o quê, mas não, votar ocupado. Não vais torcer pela vitória do Sporting? Nem que seja a ver desenhos animados. Responde uma pergunta, isso. Tiago. Não, pá, eu gosto de futebol. Não vou estar a ver a duas equipas tristes como estas. Portanto, não desejo. Então a ti não te interessa que o Porto seja campeão invicto ou não? Pá, isso para mim é o lado que eu durmo melhor. Eles escalarem-se nunca se calam. Sejam campeões ou não. Sejam invictos ou não, vai ser a mesma coisa. Portanto, não me diz nada, sinceramente, não me altera nada. Ale, eu não. Eu, ao contrário do que a senhora diz, eu não vivo na história. Portanto, é assim, eles por mim podem ficar. Ai, que aldrabice, Jorge, ajuda-me aqui. Ao contrário do que a senhora diz, eu não vivo na história. Vocês estão constantemente a apanhar-se na história. Está, pá. Lá estás tu com vocês, ideias pré-formadas. Assim, nos últimos 25 anos, lá, mas, o Porto tem uma hegemonia. Mas podes falar baixo, pá! Estão logo aquela fala do. Baixo, mas o Benfica tem mais títulos e não sei o quê. Que história, estás a gozar. Já fala. Veja o próximo campeonato do Benfica no canal História. Espetacular. Tiago, conclui lá. Ai, meu Deus. Ele hoje com está, tanta demagogia, até vontade de me rir, acho. Ele hoje tem, portanto, está particularmente chato. Dizias-me tu há bocadinho que salientavas o facto... O último campeonato que vocês ganharam, o Napoleão ainda era vivo, pá. Salientavas o facto de eu, pá, me importar muito que o Benfica não seja assim. Eu não salientei assim, nada. A única equipa invicta, pá. Acaba lá isso. Ah, ok. Logo vi. Pá, eu simplesmente digo-te... Pá, paciência, pá. Bom para eles ganham alguma coisa, porque o que ainda está de pé é para nós. E a gente vai falando até ao final da época. E Jorge? Ora... Queres falar do Benfica de Beira-Mar, ou isso não te interessa? Minimamente. Sim, sou do Benfica. Então, sou aveirense desde pequenino. Bons ovos moles, boas barcas e... Gosto muito daquela cidade. Olha, por acaso tem um fórum bonito. E os fadinhos de Aveiro. Vá, acaba lá, Jorge. Estás a inventar. Não, não, óbvio que eu quero que o Benfica perca, nem que seja o Berlinde. O Tiago chateou-se e foi-se embora. Maravilha. Oh. Quero é que vocês se lixem. Foi a melhor coisa que aconteceu hoje. Vá. Quanto ao grande jogo da jornada, epá, acho que vai ser um grande jogo. Acho que porque... Achas que o Sporting vai ganhar? Acho que sim. Porquê? Porque o Porto tem uma máquina construída altamente oleada e mecanizada e está a jogar um futebol frio. E ainda tem a vaselina utilizada há duas semanas atrás. Sim, acho que sobrou um restinho. Olha, Mário, eu vou-me agora embora porque isto agora é troca de beijinhos entre estes dois. Portanto, entretanto, vamos ficar os dois a dizer mal do Benfica. Seja apenas um bom fim de semana a todos, porque não vai haver futebol tirando o Benfica durante uma hora e meia. Portanto, aproveitem e vão à praia, que está bom tempo. Beijinhos a todos. Sim, Jorge. Já foste? Está aí. Bem, estava a dizer, porquê? Um grande jogo, porque o Porto, pela sua eficácia e pela sua mecanização, já garantida há algumas jornadas, e o Sporting, primeiro porque tem objetivos ainda para cumprir, porque está com a moral em alto, o Porto também, mas eles agora ainda vão de chegar de ressaca ao jogo, e acho que vai ser um bom jogo, de preferência com grande Matias no meio campo, com grande Jaló lá à frente, e com grande Patrício, para fazer frente ao Sr. Falcão, ao Sr. Hulk, ao Sr. Belushi, ao Sr. Cebola e tem tantos um, que mais. Um prognóstico, Jorge. Prognósticos só... Não, pode ser já. Pode ser já. 15-0. Não dá. Pode ser... Epá, não sei. Não quer saber. Eu não gosto quer de fazer prognósticos. Quer que o Sporting ganhe com... E de preferência que seja um grande jogo, que é para se e mostrar achas que ainda há campeonato e que ainda vale a pena ir aos estádios, que é uma coisa que se... Campeonato. Jorge, ainda há campeonato porque o campeão está atribuído, mas ainda há campeonato. Jorge, achas que... E acho que ainda vale a pena ir aos estádios para ver bons jogos de futebol. Inadvertidamente estás a dar uma ajuda ao Benfica? Uma ajuda, eu estou tão preocupado com o Benfica como com a higiene pessoal do Tiago, percebes? É uma coisa que simplesmente eu não quero pensar e que me dá um certo nojo, sim, para ser sincero. Portanto, a gente... E o Tiago deixa-me te desejar. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Vá lá que o rapaz não está aqui para se defender. Melhor! Mas isso é problema dele. Porque é que achas que ele foi fazer? O gajo foi-se lavar, que já não aguentava aquela coceira. E não quer saber o Benfica para nada, quer que o Sporting jogue bem à bola aquilo que lhe resta, quer que deixe os adeptos um bocadinho mais bem dispostos para o campeonato que aí vem, porque há muita coisa para resolver, há muita coisa para melhorar, e há equipa para isso, e há estrutura para isso. Ah, João, agora a tua opinião sobre o Sporting Porto. Se quiseres falar no Benfica Beira-Mar, devido queiras. Não te interessa, não te interessa. Não é não interessar. É questão de... não é questão de não interessar, é questão de não haver nada interessante para dizer. E não é, já não é aquela picardia com o Benfica. É simplesmente... Não há, se o Benfica ganha, se o Benfica perde, se o Benfica empata... a questão é esta. O Benfica já chegou a um ponto, por culpa de si próprio, que já está tudo nas tintas para o que é que se passa com o Benfica. O Benfica perdeu contra o Naval... E eu vi que o Benfica perdeu e estavam completamente nas tintas. A mim já não me diz nada. Portanto, e o Benfica só tem de se culpar de si mesmo. Uhum. Portanto, a partir do momento que os seus adversários diretos, apesar de já serem campeões... Também na altura do jogo também estavas comigo a estudar lá. Sim. Exatamente. Exatamente. Tivemos de sacudir a areia dos livros, mas conseguimos. Agora, no que toca ao Porto Sporting. Olha, vai ser um jogo muito mais difícil. Vai ser um jogo muito mais difícil no Dragão contra o Sporting do que foi na Luz contra o Benfica. Não digo isto por já ter visto o jogo do Benfica na Luz, mas porque acho que o Sporting, apesar de tudo, eu sempre achei que o Sporting tem uma garra diferente da do Benfica. É um espetáculo. Não digo maior, não digo melhor, não digo pior, não digo mais pequeno, não, é diferente. Eu o ano passado fui ver o jogo do Porto contra o Sporting. Aqui em Alvalade. Ano passado fui às Antas. O ano passado, Antas ou ao Dragão? No ao Dragão. Ah, não, o ano passado fui que a gente levou 3-0 e não estava nada à espera. Opa, foi fantástico. Tumba! Foi fantástico. Portanto, fantástico? Foi fantástico. Tumba! Porque assim, eu acho que o Sporting é uma equipa que consegue surpreender. Infelizmente tem tido esta temporada. Vai te surpreender agora? No Dragão. E eu espero que não me surpreenda, porque se surpreender significa que o Sporting vai ganhar. E achas que é a única equipa capaz de ganhar ao Porto esta época? Não. Depois do jogo do Sporting. Estamos a falar no campeonato. No campeonato todo, sim. Eu só via 4 equipas a poderem dar dificuldades ao Porto: Benfica, Sporting, Vitória de Guimarães e Braga. Qual era a equipa que eu menos queria? Não era o Benfica. Fica na dúvida se era o Sporting ou se era o Braga. E poderá ser o Sporting. Poderá ser o Sporting, porque todas as outras já passaram. Mas independentemente disso, quem é o resultado para o jogo de domingo? É assim, eu... O que vale é que os jogos são todos de domingo, como a gente não sabe, é tudo ao domingo. Eu quero confiar na invencibilidade do Porto. Eu não. Diz-te muito a invencibilidade do Porto? Diz muito. Não é porque o Benfica já tem um campeonato ganho. Opa, não, porque se não me engano com esse campeonato estava lá a jogar o Eusébio. O Eusébio era um fora de série. Neste momento em Portugal, a gente já não tem um fora de série a jogar em Portugal há muito tempo. Estamos a falar do grande Eusébio. Aquele homem sabia rematar. Aquele homem sabia chutar uma bola. Hoje em dia é muito difícil tu encontrares um gajo que sabe chutar uma bola. Podem ser muito bons jogadores. Aliás, até mesmo o Cristiano Ronaldo. Eu acho piada porque eu lembro uma altura, estava numa esplanada em Guimarães, estava a falar com os amigos meus. Na altura em que jogava o Eusébio. Exatamente. Opa, e eles estavam a dizer, ai, toque a falar dos jogadores que conseguem meter a bola onde querem. Blá, blá, blá, blá, blá. Eu disse que aquilo era uma treta autêntica, porque... raríssimos são os jogadores que de facto conseguem meter a bola onde querem, que em 100 não é muito, mas em 10 conseguem meter 8, vá. Porquê? Porque e um grande exemplo disso é, por exemplo, os penaltis ou os livros diretos. Eles têm imenso tempo para tirar as medidas à barreira, à baliza, ao guarda-redes, à bola, à relva, ao senhor que está a vender pipocas, se é que ele existe. Tem imenso tempo para tirar medidas. E, no entanto, mandam a bola para onde? Se estão a jogar no Dragão, mandam a bola para o Dolce Vita. Se estão a jogar na Luz, mandam a bola para o MediaMarkt. E se estão a jogar no Sporting, mandam a bola para o Alvalade. Exatamente. Percebes? Portanto, há sempre um shopping ali perto para se mandar uma bola. Percebes? Pronto. Agora, e qual é que eu quero com isto dizer? Que é muito difícil ter um jogador que saiba colocar a bola direitinho. O Benfica teve um jogador e esse jogador fez toda a diferença. Claro, tinha uma equipa muito boa, mas esse jogador fez toda a diferença. Agora, com isto quero eu dizer que não é por o Benfica já ter tido uma temporada de invencibilidade que eu quero ver com o Futebol Clube Porto. Não, eu acho é que só houve dois anos em que o Porto poderia ter tido uma época de invencibilidade e foram os dois com o Mourinho. E esta é a terceira. E o futebol não tem de ser fortíssimo, porque com o Mourinho o futebol não foi fortíssimo, mas foi conciso, foi objetivo, foi incisivo e foi eficaz. Competente. Muito. E não foi à toa que se ganha a Liga, a Taça UEFA, e no ano seguinte ganha-se a Liga dos Campeões. Qual foi a única equipa na Europa a conseguir fazer isso? O Liverpool. Quantas vezes? Uma. E no ano em que o Futebol Clube Porto é campeão mundial. E o que é que sai no jornal A Bola? Uma notícia sobre o Rui Costa. E onde é que sai a notícia sobre o Futebol Clube Porto campeão mundial? Um quadradinho que cabe no meu mindinho. Pá, e no jogo? Não, na bola. A sério? Sim. Pronto, rapazes, para a semana estamos cá para analisar o jogo do Sporting. Olha, vou meter aqui uma petição. Para o pessoal meter no Facebook quem é que vota para o Tiago não vir mais. Olha, deixa eu já pegar uma folha. Ficou demasiado calminho. Não, só comenta nos comentários abaixo. Ficou demasiado calminho. A gente não quer mais o Tiago. A gente fica muito mais calmo. Não, Jorge, eu acho piada porque ele diz que ficou muito mais calminho, mas já reparaste que a média do quociente de inteligência acabou de subir. Subiu, pá. Acabou de subir imenso. Até mesmo a qualidade do ar. A qualidade do ar também subiu. Percebes? Qualidade do ar. A média de QI e a qualidade do ar subiram, pá. De facto. E o que é que isto tem a ver? Isto tem a ver com também um bocado com a higiene do Tiago. Sim, aquela higiene que tu não querias pensar. Exatamente. Então para a semana cá estaremos para. Vai bem, ó Tiago, desculpa. Dás-me só permissão para mandar beijinhos. Ó Tiago, desculpa. É pá. Conjura. Preciso de um padre. Olha, pá, dá-me. Posso só mandar beijinhos? Dois segundos. Quero mandar beijinhos para as babes. Para todas as babes. Não é só para uma. Para todas as babes. Porque eu tenho várias. Porque eu tenho nenhuma babe ouviste, mas... porque eu tenho imensas, percebes? Elas podem ser animais, elas podem ser e pronto, ser humanos, elas podem ser objetos, elas podem ser flores, mas serão sempre as minhas doces. Pronto, para a semana as que minhas... estaremos para analisar o jogo, cordas. João. Espero que apareçam e pronto, cá nos vemos para a semana. Um abraço a todos. Grou pipi! E só okay, o que é que foi isso? Isso foi nojento. Oh, não. Só um à parte para vos dizer que neste momento somos o programa com mais fãs no Facebook da ESC-FM. Bola na rede.